ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é quinta-feira, dia 27 de fevereiro, está entrando no ar o seu Tema Livre. Hoje nós vamos tratar da princesinha do mar, de Copacabana, os problemas de Copacabana, as belezas de Copacabana. Copacabana é cantada em prosa e verso desde o começo do século passado, com a inauguração do Copacabana Palace na década de 20, e depois com 40 e pouco Copacabana Princesinha do Mar, e por aí vai. Copacabana, depois do Túnel Novo principalmente, ganhou muita densidade demográfica. Hoje é o bairro por excelência do Rio de Janeiro, ali o cartão postal do Rio de Janeiro, 150 mil habitantes, não é o mais populoso, fica para Campo Grande, lá na Zona Oeste, que é coisa de 300 mil, tem duas vezes Copacabana, dobro de Copacabana, mas não sai na mídia como sai Copacabana. Nunca vi novela em Campo Grande, né? Só quando, eventualmente. Nós vamos tratar de Copacabana hoje aqui com o Horácio Magalhães, que é presidente do Conselho Comunitário de Segurança de Copacabana, ILEME, e da Sociedade Amigos de Copacabana, e com o Tony Teixeira, que é presidente do movimento Viva Copacabana. Eu vou começar provocando aqui, porque o que está rolando na mídia hoje ainda é esse cano da SEDAI que estourou ali da Miguel Lemos com Barata Ribeiro, que interditou a Miguel Lemos, criou uma confusão. Barata Ribeiro também ficou, o trânsito ficou horrível ali praticamente dois dias, ainda está complicado. Eu queria que vocês contassem o que, foi aquilo ali que aconteceu. Horácio, você que conhece, mora mais perto, você mora ali na nossa de Copacabana, né? Muito bom dia. Bom dia, Luiz Augusto. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nacional. Prazer estar aqui participando desse debate. Realmente ali foi um transtorno muito grande, esse praticamente três dias aí de interdição, uma via importantíssima do bairro, né? É exatamente na descida do Corte Cantagalo, que atende toda aquela gama de pessoas que vêm advindo de outros bairros, passando pelo Corte Cantagalo para acessar Copacabana e para ir para outras áreas da cidade. Realmente foi um transtorno enorme. À noite, por coincidência, à noite, por volta de meia-noite e meia, eu saltei um ônibus, um ponto ali do lado, e até então não havia acontecido nada. As informações que a gente tem, que foi por volta de 1h30 da manhã, ruiu, né? Era um vazamento, não era grande, não era grande. Eu estive lá de manhã cedo, quando ainda não havia sido feito conserto nem nada, eles estavam ainda escavando, o vazamento não era grande. Só o que aconteceu é que o vazamento provavelmente já estava acontecendo há muito tempo, e aí quando tem um vazamento desse subterrâneo, o que acontece? Há um desprendimento de material, né? A água vai levando o material, vai minando, e até que chega um ponto que rui. Aí quando rui, aí sim, pum, aí a água vaza por todo lado, e aí apareceu a cratera. E aí foi aquilo que... Agora, isso é um problema. Eu estou perguntando, eu usei esse caso apenas para a gente dar um pontapé inicial na conversa, porque Copacabana vem na mídia, não é por causa disso aí, mas os bueiros que estavam explodindo, coisa de dois anos e pouco atrás, bueiros explodindo e pararam de explodir. É engraçado que, por exemplo, os canos não estouram, aí de repente estoura um cano, daqui a pouco estoura outro cano, aí para de estourar cano, fica anos sem estourar. Bueiro voa, de vez em quando voa um. Eu lembro de um ali na Bolívar, na Nossa Senhora de Copacabana, ali um daqueles grandes, em frente à Zona Sul, ali, cara, o bicho voou, foi um negócio impressionante, assustador. E depois nunca mais estourou bueiro, nunca mais aconteceu nada. O que, que é isso? É falta de... A prefeitura não age? É falta de... O que é? Fala, Tony. Deixa o Tony falar um pouquinho aí. Bom dia. Bom dia. Acredito que seja o seguinte, o Horácio falou exatamente essas questões de vazamento e exatamente a falta de manutenção. Não se faz modernização nem manutenção do sistema, né, de saneamento ali, o saneamento que já existia, né, a tubulação toda antiga, se passou aí praticamente 80, 90 anos e não se faz. Então você está tendo uma deterioração do material, um bairro que cresceu assustadoramente em 80 anos, né, uma coisa de uma zona rural virou um centro urbano, e você não deu a modernização da estrutura, seja a parte de eletricidade, tubulações por debaixo, e seja por a tubulação de esgoto e água Então, isso acaba exatamente agora. Estamos vendo essa falta de modernização e falta de manutenção. E o governo, seja a prefeitura e o governo A, B ou C, só ficam exatamente remediando conforme vai aparecendo os problemas. É botando esparadrapo, né? Exatamente. E é fundamental ter essa renovação, porque, fora a questão de ser um bairro segundo ou terceiro mais populoso do Rio, é o... onde é que se tem mais hotel, rede hoteleira, né? Mais moradores, idosos e tudo mais. Então, e ainda um problema muito sério, que só um terço dos bairros da cidade que pagam IPTU. Então, era bairros da Zona Sul, tem que ter até uma atenção especial em virtude que você acaba levando o resto da cidade nas costas. É uma falta de prioridade da prefeitura. É, no que traz essa questão dos banheiros, tem uma questão técnica também que é importante que se diga e que se descobriu. É, o que nós percebemos, né, nós quanto à Associação de Moradores, é que de 2009 para cá começou a haver um aumento da intensidade de casos desses, de bueiros explodindo, saindo fogo. A Lati fica discutindo muito, não explodiu, pegou fogo, foi uma fagulha. Explodiu, na verdade. Então, a gente percebeu um recrudescimento disso. Então, o que se percebeu, e quem falou não fui eu, quem falou foi o presidente do CREA, Agostinho Guerreiro, o promotor Pedro Rubim, da Promotoria de Defesa do Consumidor. O que aconteceu foi o seguinte: com a privatização do serviço, a Light, ela subcontrata muito, ela tem um serviço terceirizado. Você olha os caminhões assim da Light, mas quando você olha embaixo, está assim, a serviço, não são funcionários da Light, são empresas terceirizadas, subcontratadas pela Light para prestar o serviço. Então, o que aconteceu? A Light, ela perdeu o que se chama de memória técnica. Ela perdeu memória técnica, né? Com a privatização, aqueles funcionários antigos que conheciam por onde passava todas as instalações, os dutos, os ramais, essa memória se perdeu. Uhum. Né? Com a subcontratação, aí vem essas empresas, que tudo bem, tem até uma qualificação técnica, mas não tem uma memória técnica. Não sabe onde é que passa por ali. É. O subsolo da cidade do Rio de Janeiro é um mistério. É um universo paralelo. É um mistério. Total mistério. Então, o que aconteceu foi exatamente isso. E isso aí, necessariamente, implicou numa perda da qualidade do serviço prestado. Tanto é que, depois que teve todos esses bueiros todos que impactou aí, o Ministério Público afirmou um compromisso com a Light de que esse serviço primário, esse sim, deveria ser prestado por funcionários da Light. Pela própria empresa, né? Pela própria empresa. Não pode contratar outra para fazer o serviço. Exatamente. Claro, tem outros serviços que realmente não é necessário que seja a própria Light. Claro. Pode ser terceirizado. Então, esse é um aspecto técnico que é importante frisar para as pessoas entenderem por que a coisa chegou a esse ponto. Agora, Horácio, uma coisa é você perder essa memória. Ou seja, os funcionários antigos se aposentam, morrem, e aí você perde essa memória física, verdadeira, né? Memória histórica daquilo ali. Outra coisa é você ver que até aqueles catadores de ouro da areia em Copacabana estão usando detector de metal com headphone, estão ali procurando relógio, procurando coisas. Existe uma tecnologia hoje que você, por cima do asfalto ali, você detecta tudo, você vai e vê, inclusive, em que condições que estão as tubulações e essas coisas. Parece, o que você falou, Tony, tem mais a ver com o desenvolvimento muito rápido, o desenvolvimento urbano muito rápido e muito intenso de Copacabana, fez com que o mesmo buraco onde passa o gás, passa também o tubo da eletricidade, passa também o cabo da NET, vai passando tudo por ali. Então, é muito perigoso isso aí também, entendeu? Quer dizer, parece que Copacabana, ela vai crescendo sempre na medida em que as coisas vão surgindo, aí vai precisando fazer isso, precisando fazer aquilo, como agora a gente está vendo com a política de segurança pública com as UPPs, né? Está precisando arrumar aquela área ali porque tem Copa do Mundo, que tem, então começa a botar UPP e isso esvazia um pouco as ruas, as pessoas estão reclamando também. Qual é o principal problema hoje do morador de Copacabana? É a segurança pública? É gente na rua, vivendo na rua? O que que é? Número de mendigos, perigo de assalto, o que é, Horácio? Olha, eu o bairro de Copacabana tem muitos problemas, mas eu enumeraria, assim como hoje, que é o principal motivo de preocupação do morador, sem dúvida nenhuma, é a questão da população de rua. É um problema de origem social, mas que tem reflexo intrínseco na segurança pública, na chamada sensação de segurança. Essa população na rua que fica lá, entre aspas, largada. Então, cidadão, o Tony muito bem colocou, nós temos um terço da população acima de 60 anos, é um bairro com alta concentração de idosos. Então, o idoso, ele fica, ele anda na rua, ele vê, ele fica preocupado, ele não sabe se ele vai ser abordado para pedir uma ajuda, de qualquer que seja, ou se ele vai ser assaltado. E isso gera um temor no idoso, na mulher, principalmente, que é essa parcela da população que é a mais fragilizada. Ela fica preocupada, e isso passa aquela sensação de insegurança. As pessoas se sentem inseguras de andar na rua, entendeu? E isso já está refletindo nos índices de criminalidade. Porque uma coisa que nós percebemos também é que houve uma mudança no perfil da população de rua. Hoje você já tem criminosos travestidos de moradores de rua. É aquele mendigo tradicional, né? Quem era de Copacabana lembra do Mr. Éter, né? De Mr. Éter, figura tradicional do bairro que faleceu. Isso acabou. Hoje, agora, inclusive, o pessoal da área de desenvolvimento social classifica como morador em condição de rua, em situação de rua, né? Então, esse é um paradigma a ser enfrentado. E o problema está instalado aí. E, inclusive, na última reunião do Conselho de Segurança, nós estamos discutindo isso, porque as próprias autoridades de segurança pública estão preocupadas com o reflexo que esse problema está tendo na área de segurança pública. Tony. Eu acho... E também o que ajuda exatamente a diminuição do efetivo que temos em Copacabana, como comentei antes, né? Em 2001 nós tínhamos 1.100 policiais no batalhão de Copacabana e hoje nós só temos 280. Então isso, o que acontece? O bairro aumentou a população, não muito, mas sempre aumenta, que se constrói um hotel aqui, acolá, e está agora mais 15 hotéis sendo construídos, né? Então você está tendo o quê? Você não tem policial suficiente. Essa é a grande realidade. O governo, com a sua questão de jogar na UPP, que é válido, mas você não pode deixar o bairro totalmente um quarto do que tinha 10 anos atrás. Então, você realmente, o mercado de Copacabana se torna altamente interessante para o criminoso, porque você tem um bairro com como o Horácio disse, da maior quantidade, a maior quantidade de idosos num bairro. Então o idoso é realmente frágil, né? Uma pessoa sensível, não sabe se vai ser, e é frágil, é fácil de ser enganado, como tem acontecido aí outro dia, reportagem recorde, né, dos idosos sendo enganados. E o turista, que também chega para passear, nunca um turista chega acreditando que vai chegar num bairro e que vai ter assalto. Por mais que ele imagine que o Brasil seja um país de terceiro mundo, a pessoa sempre é o seguinte: eu vou no local, deve ser bem boa segurança e tudo mais, né? Então, o turista também se torna. Então, Copacabana se torna altamente interessante para o criminoso por causa desses dois fatores, né? E mais a falta de policial, aí você faz um conjunto todo que realmente está deixando a desejar a segurança em Copacabana. O interessante dessa população idosa de Copacabana não é apenas que é o bairro do Rio que tem o maior número de idosos, é no Brasil inteiro o bairro que tem, de qualquer cidade, que tem a maior quantidade de idosos. Como disse o Horácio, é coisa de quase um terço, né? Na verdade, Copacabana, com 150 mil habitantes, números redondos, tem 43.500 idosos acima de 60 anos, é uma população muito grande. Ao mesmo tempo que você tem essa política de segurança pública que criou as unidades de polícia pacificadora para conter a população nas favelas e não para você dar segurança a favela, ou para você tirar o tráfico. Você tira o tráfico como um motivo ou uma coisa, mas na verdade você cria uma cidade diferente. Você está criando. Você tem também, isso tira muito do contingente policial ostensivo das ruas, mas você tem também a guarda municipal, que em Copacabana é numerosíssima. Mas deixa eu te interromper, esse é um outro também indicador. Quando começou a guarda municipal de cada bairro, que é chamada UOP, né? Para cada unidade de bairro, o que aconteceu? Se entra, até a gente já teve denúncia de guarda municipal falando até em reunião do conselho. Exatamente. Chega com 500 homens e daqui a um ano tem um terço. E é o que ele falou. A gente tem um terço dos homens que tem. E aí não existe condições da gente fazer o que foi prometido. Entendeu? Sim, mas Horácio, hoje a gente anda em Copacabana, eu ando ali em Copacabana, eu moro ali, vocês, nós três moramos ali, parece que o programa hoje é um programa de vizinhança, né? Com certeza. É, mas o, eu vejo muito, muito guarda municipal. E o curioso que eu vejo também, eu vi uma senhora, eu vi isso, uma senhora, é, que foi falar com o guarda, dizer para o guarda municipal que estava um rapaz numa atitude suspeita ali na esquina, que podia estar, tá, né, esperando para dar um descuido de alguém para roubar alguma coisa. E o guarda municipal disse para ela: olha, a senhora procura a polícia militar, que nós não estamos equipados para esse tipo de... Aí eu fiquei pensando comigo, eu digo, o cara diz isso para uma senhora, que é, no caso que você falou, é uma idosa e mulher, é duplamente fragilizada nessa condição de moradora de Copacabana. E como é que fica a sensação de segurança que você falou ainda há pouco quando se referiu aos moradores de rua, Horácio? É, você tocou um outro problema também, um outro aspecto, né? Primeiro, é, nós temos realmente, o Tony fez uma análise muito boa. É, há uma redução de efetivo geral, né? É, por exemplo, no que tange a Secretaria de Segurança Pública, hoje existe uma política de valorização das UPPs, ou seja, todos os policiais que estão sendo formados de um tempo para cá, todos são direcionados para a UPP. Em função disso, o que aconteceu? Todos os batalhões distritais sofreram redução do seu efetivo. Porque todo batalhão tem uma redução natural. Policiais saem de licença, são transferidos, se aposentam, por aí vai. Muito bem. Então a gente teve uma redução. Hoje o batalhão realmente está com efetivo. Para você ter uma ideia, por turno, o batalhão de Copacabana, 19º, ele tem em torno de 35 policiais por turno para patrulhar Copacabana e Leme. Então é muito pouco. É muito pouco. Quer dizer, guarda... isso aí de faixa litorânea são 4 quilômetros. É, né? De faixa litorânea. Você, não estou falando para dentro do bairro. É só para dar uma dimensão para quem está ouvindo. Quer dizer, você tem, se fosse só no calçadão, quantos policiais você falou? 30 e pouco? Por turno. Por turno, 35. Em 4 quilômetros de calçada. Quer dizer, não é muita gente. Se você for para as ruas internas, aí você vai ver que não é ninguém. Pulveriza esse... Pulveriza temos diário, totalmente. O bairro tem 7,5 km, né? De Orla nós temos 4,5, mas o bairro tem em torno de 8, né? Pois é. Em torno de quilômetros quadrados. É muito pouco. E não é só pouco, nós não estamos só falando em quilômetros, não. Porque o bairro, você falou muito bem aí anteriormente, o bairro ele tem uma alta densidade demográfica, né? A gente até brinca, né? Que se todos os moradores fossem para a calçada, não haveria lugar na calçada. Não haveria espaço. Some-se aí isso também. A população flutuante, porque é um bairro de serviços, né? Consultórios médicos, lojas, escritórios, etc. e tal. A estimativa, não há nenhum número consolidado em relação a isso, a estimativa é que Copacabana tenha diariamente em torno de 300 mil pessoas. Circulando por Copacabana. Circulando por Copacabana. E aí eu quero até, vou fazer uma observação em cima disso que você está falando, porque isso tem a ver também com o chamado morador de rua. Se você tem uma população que mora na Baixada, e que trabalha em Copacabana, e que tem essa mobilidade urbana deficiente que nós temos no Rio de Janeiro, essa pessoa ela é forçada muitas vezes, até pelo salário e pela falta de mobilidade urbana, a dormir no trabalho, na lanchonete, ou no, onde trabalha, geralmente o pessoal do comércio, o pessoal de serviço, né? Ou na rua, na marquise, ali embaixo, dorme ali e vai para casa só nos fins de semana. Isso é um fenômeno que se vê não apenas em Copacabana. Todas as cidades brasileiras, grandes cidades, sofrem com esse tipo de problema. Você percebe isso lá? Não, o pessoal da área social já identificou isso. Quando a gente falou aqui no início do programa aqui sobre a população em condição de rua... Em condição de rua, em condição de rua, se percebe que você tem alguns perfis. Por exemplo, tem aquela cidadão... O bairro, como ele tem muito apelo, comércio, turismo, o Tony falou, nós temos alta concentração hoteleira, nós temos mais de 50 hotéis em Copacabana e outros tantos vindo por aí, né? Em torno de 15 sendo construídos nesse momento. Então, o que acontece? Ele tem um grande apelo, inclusive, para a população de rua que vem aqui buscar algum tipo de rendimento para si e para sua família. Então, tem pessoas que vêm aqui e passam a semana toda, como não tem dinheiro, condições financeiras para retornar para sua residência, porque uma pesquisa feita pela SMDS identificou que 80% dessa população tem algum tipo de residência. SMDS é a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Certo. Pois bem. Então, o que acontece? Ele não tem condição de ir e voltar, então permanece na rua. Ele fica ali de segunda a sexta, aí final de semana volta para casa. E tem os que vêm no final de semana, aproveitando esse período, por exemplo, de verão. Final de semana é o pique então da praia. Exatamente. Então tem esses com esse perfil que vêm aqui. Inclusive tem no nosso Facebook, se você olhar ali, a gente até flagrou um, que o cara parou, largou um montão de isopor Ou seja, ali era um sábado, ele estava chegando e vai ficar ali, sábado e domingo, segunda volta para casa. Então, esse aí é um problema que já foi identificado, inclusive, na área de desenvolvimento social. Então, é bem isso que esse diagnóstico que você fez. Realmente, essa questão do problema da mobilidade, entendeu? Da falta de acesso da população, entendeu? Aos meios de transporte, realmente também contribui para esse problema. Agora, eu só queria concluir em relação àquela questão do... que a gente estava falando sobre a questão do efetivo. O Tony também muito bem colocou. A Guarda Municipal também sofreu um efetivo. Nossa UOP, que foi inaugurada há coisa de 2 anos, ela também teve uma redução do seu efetivo. Né? Então aí fica difícil você manter a qualidade do serviço quando você tem aquelas perdas que são naturais, são inerentes, e não há reposição. É. Entendeu? Isso agora... aí acaba prejudicando necessariamente. Agora, um detalhe que é mais importante de tudo. O efetivo pequeno atrapalha, atrapalha. Mas o que atrapalha verdadeiramente é a postura do agente. O agente, ele tem que ter uma postura proativa. Você deu um exemplo aí no Guarda Municipal. É uma coisa que a gente até brinca. É, a maioria dos guardas municipais não mora no Rio de Janeiro. A maioria dos guardas municipais da Guarda Municipal do Rio de Janeiro não mora no Rio de Janeiro, mora na Baixada. Aí, às vezes, você vê situações hilárias. Tipo assim, eu queria saber a informação, como é que eu faço? Ah, minha senhora, não sei não, porque eu moro em São João de Meriti. Então, não conheço aqui o bairro. É. Quer dizer, ele vem para patrulhar Copacabana e não conhece o bairro. É. Então, isso é muito ruim, porque ele está fardado de fácil visibilidade. O cidadão olha e vê nele uma referência do poder público ali. Vou lá me orientar, vou lá pedir um esclarecimento, tirar uma dúvida. Aí o agente não pode ajudar. Realmente, isso não é uma postura que a gente espera de um agente público. Né? Eu estou cansado de abordar turistas que estão conversando com guarda municipal e mesmo com polícia militar e que não sabem, ele não consegue a informação que precisa, e às vezes são informações até bobas, informações de assim, onde é que pega ônibus para ir para a Urca, para ir para o Pão de Açúcar, onde é que, como é que faz para ir para o Corcovado? Esse é outro detalhe exatamente absurdo. Copacabana, que é, né, o bairro cartão postal do Brasil, você não tem nenhuma informação turística boa do Estado, da Prefeitura, que deveriam ter... tendas, não, como é que se fala? Quiosques, exatamente. Só mas tem um quiosque ali no calçadão, né? Tem um quiosque de atendimento ao turismo. Tem, ali mas... Ali 4, mas é muito, frente ao Hilário do Governo. Muito fraco, mas muito fraco, né? Muito, muito deficiente. Mas é pouco, na verdade. Pô, é pouco. Pro volume, pra você ver, nós falamos ainda há pouco aqui de 15 construções de hotel que estão acontecendo agora. Então você tinha que ter atendimento turístico intensivo e extensivo ao bairro inteiro. Mas tem o posto da Rio Tour na Princesa Isabel, que não abre domingo. Não abre domingo. Não, tá domingo, vendo? Um bairro turístico. É igual um restaurante que fecha para almoço. Sendo que na Princesa Isabel tem 5 hotéis. Então, é uma coisa que a gente não consegue entender. No domingo, né, os turistas não estão aqui a trabalho, estão a passeio. O posto da Rio Tour na Avenida Princesa Isabel não funciona domingo. E um local contramão, porque, pô, ali é de alta passagem de carro, não é? Tinha que saída do túnel, né? Saída do túnel. Ali é caminho do túnel para trás, como o Horácio disse, mas ali é um lugar, assim, de passagem, né? Não é um local. Tinha que ser, eu acho que várias unidades, né, no bairro. E outra coisa da Guarda Municipal, como comentaram vocês dois, tem um problema muito sério. É falta de treinamento. Qualificação. Porque você... Treinamento, exatamente, para como ele trabalhar na rua. Você vê vários guardas, isso é em todos os bairros da Zona Sul e do modo geral, você vê os guardas municipais batendo papo. 5, 6, 7, 8 batendo papo ali no seu smart, entendeu? Acho que tinha que tirar o smart dos guardas, porque eles ficam conversando agora com o smart, vendo o Facebook, e ninguém, e ainda, exatamente, eles têm essa postura, não tem proativa, como disse o Horácio, e não tem a questão que é um problema muito sério, porque a gente está numa cidade meia violenta e você tem um guarda sem arma. Guarda sem arma, eu acho que é para uma cidade um pouco mais evoluída, assim, com os indicadores econômicos melhores, que nem na Europa. Não no Brasil. Infelizmente, eu acho que no Brasil, em virtude ainda da nossa baixa educação, tem que ter uma postura do Estado, quem seja o Estado, uma postura assim que passa poder. E realmente o guarda municipal sente isso, entendeu? Então ele, pô, tem medo, ele não é treinado, então nós temos uma guarda com muita reclamação. Agora, Horácio, você já imaginou se o guarda municipal com esse perfil que o Tony acabou de falar ainda tivesse um revólver na cintura? Não, Deus me livre. Mas ele tem que ser preparado, peraí. Sim, mas o PM é? O PM é preparado? Não, concordo com você que pode faltar, mas você, a partir do momento de um agente, seja polícia, guarda, qualquer um, Força Nacional, ele tem que ser preparado. O não preparamento é uma falha da chefia, né? Da cúpula, entendeu? Mas a teoria teria que ser bem, exatamente, uma pessoa com uma arma, que nem o PM, critica o PM. O PM, ele é um... não posso criticar o soldado em si. Temos que criticar, sim, é a questão seguinte, a falta de organização de treinamento da cúpula, porque o soldado, ele é o bucha ali no final. Então, nós temos é que exatamente cobrar no nosso governante que dê, e que a gente comanda o governante, que comande, dê, solicite a PM que, poxa, cada vez mais melhore, aprimoramento, mais treinamento, que também, com esse negócio da UPP, querendo aumentar, o governador botar muitas UPPs, diminuiu o prazo de treinamento na academia de polícia, entendeu? Então, é tudo uma questão muito política em cima da PM, que eu acho que a PM sabe das questões que tem que fazer, mas o interesse político, às vezes, dessa rapidez faz que ela tem que abrir mão da sua qualificação boa, e aí nós acabamos tendo uma deficiência. Eu acho, por exemplo, eu sou terminantemente contra armar a Guarda Municipal. Primeiro, que eu concordo com o Tony, não tem qualificação para isso. A rigor, para poder assumir uma missão dessa, ela teria que toda ser requalificada. E aí nós não estamos falando um cursozinho, né? Simples. Não tira o alvo, né? Exatamente. Porque o Tony também colocou, concordo, a nossa Polícia Militar também é mal formada. Hoje o policial é para 6 meses. É o que eles mesmo apelidam dentro da corporação, que é o policial miojo. Há uma preocupação de fazer uma reposição de mão de obra. Em função disso, houve uma redução na carga horária, né, da sua formação. Eles disseram que intensificaram a carga horária. Reduziram e intensificaram. Não consigo entender isso. Porque quando eu fiz faculdade... Né? Deve ser um intensivão. Intensivão. 5 anos em 2. O supletivo. Um supletivo. Eu não consigo entender isso, porque na minha faculdade, quando eu entrei, o professor já falava, olha, daqui você não vai sair sabendo nada. Você vai sair sabendo a teoria. A prática você vai aprender com a prática. Mas aqui nós vamos dar a teoria. E eu fiquei 5 anos, quer dizer, não consigo fazer em 6 meses o que eles conseguiram assimilar, aprender. Entendemos que esse prazo... E isso reflete necessariamente na prestação de serviço. Você vê policiais realmente mal qualificados, aí isso reflete na questão da postura do policial, entendeu? Você vê, por exemplo, que a nossa polícia ela não tem o que chama-se protocolo de abordagem, de atendimento, como você vê em muitas polícias de outros países, onde, dependendo da situação, ele tem um protocolo, como agir, como eu devo agir nessa situação, uma situação de abordagem, uma situação de confronto. Esses conflitos que houveram aí, essas manifestações, botaram bem em xeque isso, a questão da formação da Polícia Militar. A Polícia Militar ficou perdida diante de um quadro que não existia até então, dessas manifestações, do confronto que acontecia, e ficou todo mundo meio aprendendo, fazendo. Entendeu? Então, eu sou totalmente contra armar. Agora, eu sou favorável à municipalização da polícia. Em cidades com mais de 2 milhões de habitantes, há propostas no Congresso Nacional nesse sentido, aí a municipalização da polícia. Porque eu entendo que é inconcebível que um prefeito da cidade do Rio de Janeiro, 7 milhões de pessoas, entendeu? E ele não tem uma polícia para poder dar aquele apoio necessário para suas ações, que a prefeitura muitas das vezes faz, que gera conflitos, problemas, e tem que ficar sempre pedindo apoio, pede apoio, pede apoio, pede apoio. E também é um absurdo você ter um estado do Rio de Janeiro onde o governador tem que patrulhar Copacabana e patrulhar Varriçai, lá no Noroeste Fluminense, que é um ovo. Entendeu? Isso é um absurdo. Então, agora isso é uma discussão que vai lá para o Congresso, né? Não, é verdade. E a desmilitarização, juntamente com a municipalização, que também isso tudo está na formação do policial militar. O policial militar, ele é formado dentro dos princípios da caserna, ele tá preparado para enfrentar a população. Ele não está preparado para proteger. Ele não está preparado para descer para a rua para garantir o direito de manifestação de ninguém. Ele está preparado para ir enfrentar manifestantes. E esse é o problema que a gente tem visto, e aqui no programa tem sido abordado muitas vezes. Mas uma coisa interessante sobre Polícia Militar e Polícia e Guarda Civil em Copacabana que me chamou a atenção é que há coisa de um ano, talvez um pouco menos, a Guarda Municipal, como aliás todas as organizações da sociedade civil fazem, usam a Avenida Atlântica no domingo para manifestações. Então é manifestação. É um palco, né? É um palco por excelência, o que é legal, porque é o lugar onde você está ali, todo Tribuna mundo vê. Livre. É garantia de mídia, todo mundo vai ver, todo mundo. Não é isso? Então a Guarda Municipal fez a sua manifestação por aumento de salário, também ali com um carro de som, um caminhão de som, que vinha, como era domingo, está naquela parte da litorânea que está interditada, está aberta para o público, né? E veio o caminhão de som pelo, ali pela porta, pelo outro lado, lado do Copacabana Palace. E chegou, parou ali perto do Copacabana Palace, parou ali e ficou os caras fazendo comício lá de cima e tal. Aí chegou a polícia militar e disse, olha, não pode parar aqui não. Os caras, mas que é isso, companheiro? E não sei o que. Eles disseram, tiraram o caminhão. Então, olha, o caminhão tem que parar numa vaga. Não pode ficar parado aqui, já, a rua já está reduzida à metade. Então, como é que o caminhão vai parar aqui para fazer comício e juntando gente? Então, aí o caminhão, a polícia militar obrigou a Guarda Civil a parar o caminhão numa vaga. Claro que o caminhão é maior, mas ficou ali parado, meio irregular, mas pelo menos era fora da pista. E isso evidenciou, mostrou a falta de sintonia, primeiro, da polícia militar com a polícia, com a Guarda Municipal, e segundo, da Guarda Municipal com a sociedade. Porque o que você via era as pessoas passando e fazendo careta para eles, dizendo, pô, bicho, esses caras estão pedindo aumento de salário, eles ficam o tempo todo em grupinho na esquina, o que eles querem? Né? Ainda ganham dinheiro? É, verdade. Esse que é um problema, exatamente, reclamação total da população, essa falta de treinamento da guarda. Mas, voltando, vamos voltar ao morador de rua rapidamente, é o que também estava já conversando com o Horácio, os abrigos... Que os abrigos são horrorosos. As pessoas fogem dos abrigos. As pessoas fogem. São desabrigos. Exatamente. Então, como é que você vai querer pegar uma pessoa e vai botar, vou te ressocializar, colocar, né, te dar condições, mas num lugar que é um presídio. Entendeu? Então a pessoa foge e volta pra rua, porque na rua pelo menos você tem, pô, você tem a liberdade, você tem a praia pra tomar banho, o clima ajuda muito, né? A questão do morador de rua não é uma Europa da vida, que você vai morrer congelado, você, pô, fica, você pede um dinheirinho ali, toma uma cachaça e vai levando. E também a falta de continuidade do serviço das secretarias, que agora voltou outro dia, entendeu? Mas fica aquela história meio pra inglês ver. Né? Não, vamos fazer, passa 6 meses, agora até a Copa do Mundo. Aí acaba a Copa do Mundo, acaba tudo. É, isso foi como, por exemplo, na Rio Mais 20, na Eco 92, na Juventude, na Jornada Mundial da Juventude. Todos esses grandes eventos, você tem um aparato extra, que é uma maquiagem que é feita para... A própria política de UPP está sendo apontada como isso, né? Como uma limpeza social para preparar para os mega eventos do Rio de Janeiro, e que depois eles vão botar para fora o pessoal que mora lá em cima e valorizar aquelas áreas que já estão se valorizando. Agora, eu queria voltar um pouco a essa questão que o Horácio falou da população flutuante, que Copacabana tem 150 mil, mas chega a 300 mil. Mais de 300. Em torno de 180 mil moradores. Chega a 300 175 mil. 175 e pouco. Circulando ali já diariamente, não é isso? Isso aí, é óbvio que você tem, como você citou o cara do isopor, que vai para lá no fim de semana e faz o seu negócio ali, você tem uma grande massa de vendedores e prestadores de serviço, barraqueiros e tal, que é economia informal. Esse pessoal ganha muito dinheiro. Você conversa com um rapaz que está ali só espetando barraca na areia e botando cadeira, e ele levanta ali num dia 100 reais livre para ele, do dono da barraca, para ele tranquilamente, sem muito trabalho, sem muito empenho. Um barraqueiro em si, ele mesmo, ganha muito dinheiro. E ali vai toda essa movimentação que vira em torno do turismo, ela é também absolutamente empírica, ou mais que empírica, ela é no tapa. As pessoas vão aprendendo a lidar com o turista no trato com o turista, não há uma única... Alguém que chega para ele e diga, olha, você faz isso, faz assado, faz assim, entendeu? Ninguém, os caras estão aprendendo assim, como é que é isso? É verdade, inclusive, não existe uma política pública para isso. Quando o que você tem são iniciativas isoladas das próprias categorias. Eu, por exemplo, participo de uma reunião de um fórum chamado Economia da Praia, que é uma iniciativa da Associação dos Barraqueiros de Praia, com apoio do SEBRAE e da Fundação Banco do Brasil. Por exemplo, o SEBRAE fez uma pesquisa e fez um diagnóstico do perfil da economia da praia, basicamente os barraqueiros. Então verificou, viu qual eram os barraqueiros, viu o nível de instrução, esse que tal, promoveu curso de qualificação, noção de línguas, porque eles viram que eles atendiam. Eles também acabam sendo referência, como eles estão ali na praia estabelecidos, tem uma referência, tem uma barraca, as pessoas vão lá e procuram. Ah, eu queria saber. Não, já tem uma bandeira justamente para serem conhecidos. Exatamente, de longe. Então tem uma certa sinalização. Então, e você percebeu isso, o SEBRAE fez uma pesquisa, a gente participou desses fóruns. Então, hoje eles estão fazendo todo um esforço no sentido de qualificação. O barraqueiro agora aceita cartão. Pois é, eu sei. Tem maquininha do cartão. Isso aí. Às vezes o cara não quer ir pra praia com dinheiro. Pois é. Então ele vai com cartão. Agora, e aceita cartão, curso de línguas. O Banco do Brasil fez uma linha de financiamento para ajudar ele a comprar o material, porque a prefeitura estabeleceu uma padronização do mobiliário que eles podiam utilizar. Só que o material que foi padronizado pela prefeitura é muito caro. E fica aquém a maioria dos barraqueiros, né? Ele pede agora, você não pode mais usar isopor. Você tem que usar um refratário de fibra de vidro. Só que esse refratário custou R$800. Aí o barraqueiro não tinha condição. Então o Banco do Brasil fez uma linha de financiamento com juros baixinhos para ele poder exatamente investir, comprar equipamento, para ter um equipamento condizente. Isso etc, que você está contando. Mas isso foi uma iniciativa isolada deles. Não houve absolutamente nenhum incentivo da prefeitura, do poder público, quem quer que seja, para isso acontecer. Uma iniciativa que partiu pública, dele. Né? Não há política pública. Pois é. Mas isso aí que você falou mostra como é que há uma sensibilização. O SEBRAE, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, esse pessoal não é bobo. Esse pessoal está vendo que está rolando muita grana ali. Então vamos organizar. É melhor, é mais eficiente, o sistema é mais eficiente aí nesse caso, do que no caso, por exemplo, da regulamentação, da regularização. Você está na informalidade, venha para o Simples, venha para o MEI, venha para não sei, o cara não vai, porque ele vai se amarrar, vai ficar preso, né, a uma série de coisas. Por exemplo, o Minha Casa Minha Vida foi o primeiro programa de financiamento de casa própria que financiou casa para quem não tinha emprego, porque a pessoa não tem carteira assinada, a gente sabe disso. E tem um dado interessante, Luiz, se me permite, eu não falei aqui, por exemplo, inclusive enquadrou eles do ponto de vista previdenciário, todos agora entram pelo empreendedorismo. Então eles pagam o INSS um valor menor, é acessível a eles, a sua renda familiar. R$38, e com isso, inclusive, ele está garantido, porque amanhã depois ele trabalha na praia, sol e tal, o cara fica sujeito às intempéries. Se ele ficar doente, ele vai poder ficar, tem todos os benefícios da Previdência Social. Então, ou seja, o governo também ganha, gera imposto, entendeu? Gera toda uma arrecadação. Então, o governo realmente está sempre correndo atrás do prejuízo. Pois é, esse caso está nem correndo. Pois é, a verdade não está nem correndo, era isso que eu ia dizer. A verdade é que nós estamos tão a reboque, o Estado está tão a reboque, que você vê a sociedade, toma todas as iniciativas e aí o governo fica desesperado, correndo atrás. A gente está vendo, por exemplo, as manifestações de rua, e aí o governo sem saber o que fazer, porque o Estado, ninguém anda, o prefeito não anda de ônibus, não anda de trem. Então aquela imagem, por exemplo, do secretário de transportes rindo na linha do trem, é que ele é verdadeiro, é real, aquilo não é uma montagem. É que exatamente, está rindo porque fala, pô, isso aqui é surreal. O que ele está rindo, falando, surreal que um ser humano possa andar numa condição daquela. E uma pessoa que, exatamente, ainda por cima não tem nenhum preparo para ser secretário de transporte. Era dono de uma escola particular, entendeu? Então é uma loucura, porque exatamente não participam, não andam, e quando vêm ficam chocados. Outro dia eu peguei, eu vi a tragédia que é o BRT. Realmente eu fiquei chocado. Entrei num trânsito caótico, estava indo para o recreio, e o que acontece? Um caos, soltei no meio da barra, num ônibus que eu já estava ficando em pane, porque parecia um ônibus daquele, sei lá, de fugitivos, lotado, né? E falei, vou pegar o BRT, show de bola, bonitinho, entrei no BRT ali no Terminal Alvorada, falei um luxo, vazio, até que era parador, os outros estavam lotados, eu entrei, duas estações simplesmente virou um inferno que eu soltei na outra em pânico, eu falei, pô, eu não tô acostumado, entendeu? Não é que eu sou, graças a Deus, entendeu? Não sou, sempre tive condições de andar mais sem precisar andar na zona oeste do Rio, você fala, cara, como os brasileiros são sacrificados vários nesse que nem o transporte, estava falando da condição do transporte público, que é horroroso. É um horror, eu não sei como é, porque o brasileiro é muito passivo e muito calmo. É uma coisa assim de você se revoltar. Eu estava no ônibus, as pessoas falavam, não, mas é todo dia isso, é duas, três horas que eu levo para casa. Ucrânia. Eu falava, meu Deus do céu, acho que entendeu? Nós, é de uma passividade assim inacreditável. Eu acho que não é o brasileiro, é o carioca. São Paulo, por exemplo, já queimaram mais de 100 ônibus esse ano, né? Os caras queimam os ônibus também, os passageiros se revoltam e queimam. Aí eles queimam os ônibus em outras situações, não porque chegaram e o ônibus estava, não apenas por isso, né? Mas por causa de ação policial numa comunidade, aí eles vão lá e queimam, como aqui fizeram também. Mas as UPPs acabaram com esse negócio com ocupação territorial. Agora, isso que você está falando faz parte exatamente desse contexto, dessa coisa mais ampla, que é como é que a sociedade é vista pelas autoridades. A quem que as autoridades prestam conta? Quem toma conta quem é que manda no juiz? Quem é que manda na polícia? Quem é que manda no governador? Quem é que manda nessas pessoas? Deveríamos ser nós. Sem dúvida. Nós estamos falando sobre a questão do controle social, né? Está na Constituição, está lá previsto, né, o controle social. No entanto, isso em termos para. É preciso que seja dado condições para que a população possa exercer esse papel. Eu morro de rir quando eu vejo autoridades falando o seguinte: nós estamos lá no gabinete à disposição. Isso aí é letra morta, não existe. Você não tem acesso. A prefeitura criou um 1746, ela criou um call center, que é fonte de reclamação na órbita da defesa do consumidor. O tratamento dado pelos call centers, ou seja, você tinha um serviço dentro da prefeitura que funcionava muito bem, como o Disque Luz, o Disque Entulho da Colube, não sei o que e tal, botou tudo num call center. Agora tem um call center que atende a você, uma gaúcha. O call center não está baseado no Rio de Janeiro, que ela definitivamente ela não consegue entender a reclamação que você quer fazer. Senhor, momento, senhor, só um momento, eu vou transferir o senhor. Então, ou seja, conseguiu nivelar por baixo. Quer dizer, você tinha uns que funcionavam bom, até da Guarda Municipal tinha um 5-3 que você ligava, a Guarda Municipal, agora não, agora é um atendente que ela não é funcionária da prefeitura, não compreende às vezes a situação, você tem que explicar para ela. Pasme você, eu fui fazer uma reclamação sobre estacionamento irregular em frente ao Copacabana Palace Hotel. Senhor, preciso do número. Eu falei, foram os primeiros prédios de Copacabana. Depois que eu consegui dar o número do Copacabana Palace, que eu nem sabia, né? Porque culpa o quarteirão todo, ela ainda pediu uma referência. Eu falei, a referência é ele próprio. Fica em frente à praia. É do lado ímpar. Do lado... Aí ela falou, não, mas aqui o meu protocolo exige que eu tenha que dar uma referência, a referência ele próprio. Ela colocou, ridículo isso, né? Ela colocou o próprio hotel como referência. Então, gente, isso aí é um verdadeiro absurdo. É preciso que você crie condições para que o cidadão possa exercer a sua cidadania. Isso é uma impessoalidade, entendeu? Tão absoluta que é o que você falou, é em Uberlândia, é no Rio Grande do Sul, é no interior do Paraná, que funcionam. Então, você liga, eu morava em Brasília e sei dessa história, é verdadeira. O cara ligou para dizer, para pegar o telefone. Eu queria o telefone do Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto em qual cidade, senhor? Perguntou assim, entendeu? Quer dizer, Palácio do Planalto, a pessoa pergunta em qual cidade. É mais grave ainda do que o Copacabana Palace, que a pessoa pode pensar, né? Que o Copacabana Palace pode ser outra coisa também, né? Homenagem a Copacabana, né? Vai ver, tá lá em Ribeirão Preto, sei lá. E outro problema é que nem você tava falando, a quem reclamar. Você tem o Ministério Público atuante, você tem as ruas, mas você tem uma coisa que tá meio isolado dessa coisa toda. Você tem a justiça. Os juízes estão, como a gente ouve sempre, juiz acha que está num outro patamar. Isso é um problema muito sério, porque o que acontece? Você não tem um judiciário atendendo a voz do povo. Você tem um Ministério Público atuante, agora mesmo o Ministério Público até entrou na questão do BRT, para não fazer o BRT do Jardim Oceânico até Alvorada, porque é um absurdo, poderia usar o BRS, que funciona muito bem em Copacabana, você não precisa criar uma pista expressa, entendeu? E você tem um Ministério Público entrando em diversas áreas, questionando. Chega na Justiça, a Justiça simplesmente arquiva tudo, entendeu? Então você tem um judiciário que não está atentado, infelizmente, com essa evolução discussão que o Brasil está tendo. Acho que hoje em dia o político sofre, o político ele tem que ouvir, né? A polícia está na rua, ouve reclamação, todo mundo bombardeando, o judiciário está lá dentro do gabinete, chega para ele, bate o martelo, não existe pressão nenhuma. Esse judiciário, eu não sei, ele tem que ser oxigenado, ele tem que ser mais ativo, está muito isolado, entendeu? E isso acaba exatamente não as demandas não funcionando, as demandas que vão para disputa judicial, né? O juiz vai bater a sentença, ele está a par de tudo, entendeu? Então, isso está sendo um problema muito sério no Brasil, eu acho. O Horácio, você é advogado, né? Sim, sou. E a justiça é o recurso do cidadão. É onde o cidadão que vai defender, vai pleitear o seu direito. Ele está sendo, de alguma forma, preterido no que ele considera seu direito. Ele apela, ele vai à justiça para apelar. E aí ele encontra esse cenário que o Tony acabou de dizer, e que é verdade. A gente vê o juiz, todo juiz pensa que é Deus. Só o juiz de Supremo Tribunal é que tem certeza que é. Né? Mas todo juiz pensa que é Deus. Então eles agem à revelia do bom senso, à revelia do senso comum. O que seria o senso comum? Como é que você agiria? Aqueles princípios dos juízes antigos, né? Juiz de antigamente, né? Que você, o juiz dizia, não, o cara roubou a bicicleta, ele aí mandou dar uma bicicleta para o cara, condenou o Estado, que o cara usava a bicicleta para ir trabalhar. Não existe esse tipo de coisa, né? É, na verdade, realmente eu concordo com o Tony. A justiça, né, aqui, vamos falar dos Estados de Janeiro, né, mas de maneira geral, ela está deixando muito a desejar como papel social dela. Realmente, quando tudo falha, o cidadão procura o Poder Judiciário, tentando aí, nessa em última instância, obter o seu direito. E aí você vê, é um processo extremamente burocrático, lento, demora, e muitas das vezes fica aquela sensação de que o crime está compensando, né? A outra parte que violou seus direitos, ela se vale dessa condição, o negócio fica enrolando, demora, a morosidade da justiça. Eu estou com processos meus lá, que estão desde novembro. Desde novembro aguardando um despacho. Um despacho. Um despacho. Né? Uma juntada. Uma juntada. Eu tenho petição aguardando juntar desde novembro. Olha só. Desde novembro. Gente, isso é um absurdo. É loucura. E no meu caso lá particular, não é uma medida assim urgente nem nada. Se é uma medida urgente, você tem que ficar perigando o gabinete do. Lá do juiz, para tentar com ele despachar. Pelo amor de Deus, assina isso aqui, despacha isso aqui, senão o direito vai se perder. Vem cá, vamos voltar para Copacabana aqui. E aproveitando o gancho BRT, que você falou, e do BRS que está funcionando em Copacabana, eu me lembro da implantação do BRS e a esperança de que a Nossa Senhora de Copacabana se tornasse uma nova via, porque o BRS destinava praticamente duas faixas só para os ônibus, exclusiva para ônibus, aquelas faixas à direita, e as outras do outro lado para carros em geral. Mas os ônibus só do lado de cá. Na implantação do BRS já foi feita uma adaptação brasileira e carioca, no caso, que foi permitir que os táxis também circulassem junto com os ônibus, o que no modelo original, que é inglês, não é permitido de maneira alguma, embora Londres seja só táxi para todo lado. Isso já não é... Houve um desafogo? Houve. Mas já não é um vício de origem que compromete os resultados? Olha, tem uma série de problemas. Primeiro, a gente tem que ver, fazer um diagnóstico. Olha só, quando houve a implantação do BRS, a gente pediu até reunião antes com a prefeitura. Nós fomos para a rua, fizemos contagem no número de ônibus. Na sua Copacabana passavam 2.200 ônibus. Quantos? 2.200 ônibus. 2.200 o quê? Por dia. Então nós fomos para a rua, fizemos contagem, até para saber, porque a prefeitura falou que havia uma redução, eu falei, vamos para a rua antes fazer a contagem para ver se de fato houve uma redução. A prefeitura fala que a redução foi de 24%, não foi, foi de 6%. 6%? 6%. Eles falam, 24%, não foi 24%. Quer dizer, de 2.200 que foi para 2.000. Entendeu? Nem isso. Foi de 6%. Mas foi uma redução. O que contribuiu realmente para a eficácia do BRT não foi a redução dos ônibus propriamente dito, foi a redução do número de paradas. Houve uma redução no número de paradas, que praticamente todo quarteirão você tinha um ponto de ônibus. Então agora é intercalado. Ele para num, daqui a dois quarteirões ele para. Então com isso ele está parando menos, aí a viagem está sendo mais rápida. Então isso foi que definitivamente contribuiu para a eficácia do BRS. Agora também a saída dos carros de passeio e de outros veículos que não o táxi. Também. Agora você gerou um problema do outro lado. Qual é o problema? Nós também fomos para a rua e fizemos uma contagem. Em Copacabana passam entre 800 e 900 táxis por hora. Por hora? É. Então nós temos, segundo dados da prefeitura, mais de 30 mil táxis na cidade do Rio de Janeiro. Isso não existe. Então é um problema que está lá instalado. Tem táxi pra caramba. Então, no, a princípio, eles tinham proibido o táxi passar na pista. Aí começou a fazer umas fileiras de táxi, né, enormes, gigantescas. E aí eles falaram, bom, e aí? Eu tenho que ir fazer as adaptações com o trem andando. Então, ah, o embarcado pode ir pelo BRS. O embarcado está com o passageiro. Ele pode ir com o BRS. Foi uma forma de amenizar, porque gerou um impacto, né, consertou de um lado e gerou um problema do outro lado. E ainda tem outros problemas que não foram resolvidos. Porque todas as vias que tem BRS, o comércio ele é proibido de fazer carga e descarga. Ora, mas o comércio funciona. E aí, vai fazer a carga e descarga onde? Essas cargas e descargas estão sendo feitas nas transversais. As transversais já tinham a sua demanda. E aí essa demanda foi somada à demanda da Nossa Senhora de Ipacabana e Barata Ribeiro. Mas não foram criadas novas vagas para carga e descarga. Depois que nós reclamamos, se a prefeitura criou mais 5 vagas para carga e descarga. Mais 5 áreas para carga e descarga. Mas isso não continua sendo uma lacuna. Outra lacuna, o bairro, nós falamos aqui no programa, o bairro, população predominantemente idosa. Nós temos só na nossa Ipacabana, do lado direito, 12 prédios comerciais, com clínicas, consultórios médicos. Então você vê situações, assim, que são engraçadas, a gente fala engraçado para não ser trágico, mas é trágico. Idoso tendo que saltar do lado esquerdo com o andador, aí ele tem que ir até o sinal para poder atravessar para o outro lado para poder ir no consultório do seu médico. Aí a prefeitura, a gente fala isso, a prefeitura fala, não, eu compreendo o problema, mas se a gente deixar o táxi parado lá direito, inviabiliza o BRS. Ou seja, esse é o cenário. É. Muito complicado. Isso porque 30 mil táxis na cidade do Rio de Janeiro. Isso aí foi uma moeda política usada por prefeituras anteriores, entendeu? Foi saindo dando licença. Tem mais táxi que passageira. Se você parar para conversar na esquina, começa a ter uma fileira, um montão de táxis, achando que você tá, é um potencial passageiro. Então, o cenário é esse. Houve um avanço, sem dúvida nenhuma que houve um avanço, mas ainda há pendências ainda a serem vistas. Você sabe, quando eu vim morar aqui em Copacabana, eu vim de Brasília, e eu me surpreendi no começo, eu achava que eu conhecia todos os motoristas de táxi, porque os caras piscavam para mim, eles passavam, piscavam, né? Aí eu olhava, né, para ver se eu conhecia, mas não, estão procurando passageiro, né, esses códigos. Tem também mais passageiro, mais táxi do que passageiro. Mais táxi do que passageiro, é verdade. Eu já vi também o cara dar sinal pro táxi, e o motorista do táxi fazer sinal para pegar o de trás. Ele vai em frente, que ele tá indo para outro canto, tá atendendo o chamado, tem essas coisas todas também. Gente, para encerrar o programa, um minuto para cada um, o que que vocês deixam de alento e recado para o morador de Copacabana? Horácio. Eu queria, primeiro de tudo, agradecer aí você, Luiz Augusto, agradecer a toda a produção aí da Rádio Nacional pela sua oportunidade de estar aqui para a gente poder falar aí com os moradores, com a população de uma maneira geral, discutir esse assunto, que o bairro, nós falamos de Copacabana, mas o bairro é da cidade, né? As populações e tal, eu queria agradecer muito. E deixar uma mensagem aqui que, apesar de todos os problemas, o bairro de Copacabana ainda é a princesinha do mar, ainda guarda a sua nobreza, é um bairro muito bom para morar, muito, muito gostoso para morar, para frequentar. E eu queria deixar aqui o nosso site, se for possível, claro, entendeu? Para quem quiser poder entrar para conhecer um pouquinho mais nosso trabalho, é www.amigosdecopa.com.br. Okay. E um bom dia para todos aí. Legal, valeu, Horácio. Você, Tony? Agradeço aqui a oportunidade de participar até a primeira vez aqui de uma, né, com o Golo aqui na Rádio Nacional. E falar o seguinte, que os moradores de Copacabana, pô, participem cada vez mais, que só com participação em cima do poder público nós podemos melhorar. Precisamos ter todo mundo junto, porque poder público só funciona com a pressão popular. E Copacabana tem melhorado, entendeu? É a princesinha do mar, como disse o nosso querido Horácio. E é um bairro maravilhoso que recebe o palco cultural, o palco da beleza do Brasil, pro Brasil e pro exterior. Ok, legal, Tony. Muito obrigado ao Tony Teixeira, presidente do Movimento Viva Copacabana, e ao Horácio Magalhães, presidente do Conselho Comunitário de Segurança de Copacabana e Leme Sociedade Amigos de Copacabana. Para você, um bom dia, e amanhã às 10h05 o Tema Livre está de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.